No início, houve o mundo. E o mundo pertencia a Deus. O mundo era Deus. Tudo tinha sido feito por Ele. Sem Ele, nada poderia existir. Que a luz seja feita. E foi feita a luz eterna. E essa vida era a luz. E a luz separou-se da escuridão. E a escuridão não compreendeu. Desde a criação do mundo, Deus é um ser eterno, com poderes infinitos. Criou a natureza e habitou nela. Então não havia pecado. Para que toda a humanidade conhecesse a Deus, eles nunca imaginariam que Ele nascera entre nós.